Chama! Arriba! Olho por olho, dente por dente, a sua mulher é inteligente, ela sabe de tudo e finge não saber, pra você não perceber. Hoje não existe mulher besta não, você tem amante, sua mulher tem Ricardão. Quando sai pra mariscar, deixa vulnerável o seu lar. Quando sai pra mariscar, deixa vulnerável o seu lar. Você tchu, Ricardão, tchá. Você tchu, Ricardão, tchá. Você tchu, Ricardão, tchá. Você tchu, Ricardão, tchá. Arriba! Amante, sua mulher tem Ricardão. Quando sai pra mariscar, deixa vulnerável o seu lar. Quando sai pra mariscar, deixa vulnerável o seu lar. Você tchu, Ricardão, tchá. Você tchu, Ricardão, tchá. Você tchu, Ricardão, tchá. Você tchu, Ricardão, tchá. Você tchu, Ricardão, tchá. Você tchu, Ricardão, tchá.